dar rua de pó, pó, pó. Poliglota sincretista de uma língua só, só, só. As margens das quimeras, o sigilo das mazelas. Foragido do vício que risca o risco das sequelas. No vácuo da esperança, se alimenta na pobreza. Saciado de sofrimento, chapado de tristeza, indignado pela intenção perversa da conversa, decepcionado pela má fé e o atraso da promessa. O atraso da promessa no tempo que tudo movimenta e também paralisa. No sonho que de tão limpo se realiza, realiza, realiza. Na cidade dos palácios, nos cafundos da favela, favela, favela. No barraco dos oprimidos, na brisa da janela, janela, janela. Sob os escombros e em meio verso, pensamento. Em cada vírgula, vida. Em cada palavra, sentimento. Os valores que se foram não voltarão sem sofrimento. Os valores que se foram não voltarão sem sofrimento. Foi a imaginação de querer um ser perfeito. Escureceu-se na ilusão pelas vias do defeito. Defeito, defeito. Agora sofre só porque o vazio incomoda, incomoda, incomoda. O humilde nos espinhos chorou. E o olor da rosa, rosa, rosa. O egoísta sozinho ergueu o buquê. E agora chora, chora, chora, chora. Nas pétalas havia diferença. No olor havia pobreza. No rubor, tristeza. Agora, agora o tempo tem no ar quem todo além da riqueza. Agora, agora o simples tem o presente que só tem na natureza. O tom da natureza. O espírito do poeta vibrou. Vibrou na periferia. Ironia é rap. Quem diria? Quem diria um dia o verso adormecido acordaria? Cadê o jardim? Cadê a flor? Cadê a vida? Cadê o amor? Cadê o amor? Sem verdade o poema se fragmentou. Sem amor a alma pecou. Nos escombros o poeta inanimado soluçou. Chorou, chorou até que voltou. Enquanto o estúpido estupidamente sonha, sonha, sonha. O sol se esconde vermelho de vergonha, vergonha, vergonha. A lua tímida surge calada e tristonha, tristonha, tristonha. A verdade nua desvenda a fronteira imaginária da montanha. O vento que do tempo vinha nem soprou, nem chegou, esperou. O lote que de tanto grande que servia de pasto. Soma uma multiplicação de problemas num reduto de barracos. Não espera espremido e dividido com tanta pobreza no mesmo espaço. O riacho que ondas sem ondas era bebível de cima a baixo. Agora esgoto que dá nojo correndo rumo ao fim, eu acho. Acho, acho. Invadiram o chão por baixo, assassinando a raiz, as árvores e os cachos. Tipo minhocão assombroso, fertilizando imundícias, esquisitices. Afastando as coisas boas que não resistem à burrice, burrice, burrice. A brisa de todo dia sufoca os últimos pássaros de fãs tristes. Os jardins e as frentes das casas de sagradas com as tardes. As mulheres, os homens, a família ajustada. Melhor lamentar, melhor nem cantar. Toda a estrutura moral foi desabada. A ingenuidade infantil da molecada. Hoje uma geração de mini bandidos com armas empunhadas. Aquela escola da professora importante, conteúdo significante. Olha, dentro e fora, variedade de drogas, traficantes e ignorantes. Da vizinhança de belas crianças, só as lembranças. Lembranças, lembranças. A insensatez levou até a infância. A infância. O berço, o berço, por ganância. Que onda, que onda, que onda. A terra sangra, sangra, sangra. Nem sinal do meu pé de manga. A boa notícia. Sem ela desanda, desanda, desanda. O espírito do poeta vibrou. Vibrou na periferia. Ironia é rap. Quem diria? Quem diria um dia o verso adormecido acordaria? Cadê o jardim? Cadê a flor? Cadê a vida? Cadê o amor? Cadê o amor? Sem verdade o poema se fragmentou. Sem amor a alma pecou. Nos escombros o poeta inanimado soluçou. Chorou, chorou até que voltou. Chorou, chorou até que voltou. Rosas só nos túmulos. Não perfumam, não falam, não falam, não falam. Margaridas e as outras exalaram. Nem a semente semearam. Da roseira só os espinhos. Da laranjeira nem os galhos. Galhos, galhos. Mariposa sob, sob o assoalho. Fugiram com as borboletas e o orvalho. As estações que no tempo traziam os frutos e fortificavam a terra. Já era, também pudera. A tecnologia espantou o colibri e a primavera. Fidelidade, sinceridade, honestidade. Por favor, favor, favor. Instrumes, folhas mortas. Paisagem sombria foi o que ficou. O ar no próprio se sufocou. O poeta inanimado soluçou. Chorou até que voltou. para trás, nem olharam, nem olharam. Não voltaram. ficarão. Estão lá se achando tais sábios com seus horrores. Com todo o avanço que atropelou todos os nossos valores. Com todo o egoísmo que nos causa tantas dores. Saber quem sustenta na honestidade se vê nas coisas simples. O besta se cresce no egoísmo e não percebe o momento seguinte. Bonita, bonita e rica é a noite que tem a rua, a lua toda nua e sua. Forte, forte é o dia que tem o sol, o horizonte, o mar além do farol. Corajoso, corajoso é o humilde que resiste o lucro, o abuso e o insulto. Poderoso, ah, poderoso é o tempo que chega primeiro e espera pelo último. Eu não minto, eu não minto, eu preciso o momento seguinte, aperte o cinto. É prova e contraprova da direção, a única e derradeira chance de encontrar a noção. Quem apostou no egoísmo perdeu, é hora de pagar. Os destroços da razão tem uma fonte pra chorar. Sou cúmplice, reconheço, me ofereço sem preço para o recomeço. Alinhar o que se perdeu ao mudar-se de endereço. Olha para si, a natureza não é bandida. Se liga, do choro e do riso, o tempo rege a vida. Permeando o mundo, o vento vibra. Acima da mentira e da traição, transcende a luz mais antiga. A prosa não será fiada e a verdade não será iludida. O verso será honesto e a poesia será vida.